Eu estou autorizado a fazer uma colega para tudo. Agora vou estar dois na terra. Após o caminhar.

curva direita para a decolagem. Tipo 020 transponder, 020 060, ajuste no 06, ajuste 4. É, eu vou falar de 0, minha altura 20 graus, 08. Alfa, Kilo 43, 11, Emerson 1, Emerson 43. Thank you. Então, Juliette, terremoto no pátio, modificado. Então, Juliette, terremoto no pátio,

Canadá 1-0 com a primeira curva direita na seleção, voa em transição ótima. Francesa 1-0 na primeira do dia, após o barco com o Palmeirão. Transpolis 5-0-4-7 com o Palmeirão, 2-0 de Palmeirão. Ajuste 1-0, 1-0.